Start now. Daí, pessoal, começando o terceiro episódio do Game Track. Eu sou o Zabuza e hoje eu tô com três convidados ilustres. Em primeiro lugar, eu vou apresentar o Luke. Aê, pessoal! Na sequência. Aê, eu sou o Pei. O seu Renato chegou, acabou agora. E o meu tá começando. Olha que bonito, hein? O cara preparou uma frase linda, hein? Gnu! Olá, galera, aqui é o Gnu. Hoje, os meus três convidados aqui vão fazer uma playlist bem show de bola com as músicas preferidas de game dele, ou não, né? E vamos para a leitura de recados e comentários. Comentários! Então, pessoas, estou aqui para ler e-mails, recados e comentários. Estou eu aqui com o Luke. É só. Beleza? Beleza. Então, relativo ao segundo Game Track, a gente vai ler os comentários que foram deixados no post do episódio, né? Mas é interessante o pessoal aí estar participando, comentando, pra gente verificar se o trabalho que a gente está fazendo tá legal ou não. Porque é importante a gente receber elogio também, pra gente ficar feliz. E vamos começar a leitura dos comentários aí. Tá, o primeiro comentário é da Clara. Ela falou lá: oi, gostei bastante do cast, muito legal. A seleção de músicas foi ótima também, sem contar as curiosidades sobre os compositores. Olha, nota 10. Beijos! Obrigado, Clara, aí pelo comentário que ela deixou no post, né? Ela tem um blog, eu vou colocar o link pro pessoal acessar aí embaixo. O segundo comentário aqui foi deixado pela Gizzy Yagami, participando do segundo Game Track. E ela colocou ali: poxa, primeirão pra mim, segundão pra vocês. Tirando meu áudio que nem comendo, ficou simplesmente show. Obrigadão pelo convite, pelo apoio e aguardando já o terceiro. Luke, manda o terceiro comentário aí. O terceiro foi da Ana Paula, e ela falou então: fiquei sabendo desse cast playlist através do Twitter. Adorei a participação da Gizzy. Ela falou sobre o jogo do God of War. Realmente é um jogo muito legal. O gráfico, as músicas e também a história. Parabéns a todos. Obrigado, Ana Paula, também, assim como a gente agradeceu a Clara, né, pelo elogio. A gente gosta de elogio, né, por que não? E o último comentário aqui é do Lucas Radaeli, irmão do Rada. Bacana, e um jogo com trilha sonora do Metallica, dá vontade de quebrar as coisas. E carrinhos comprar esses brinquedos? Por que não, né? Só quebrar à vontade. Um abraço pro Lucas aí, que eu já joguei um Magic com ele. Ele me deu um couro no Magic, né? E é isso, vamos voltar pro nosso cast aí com a participação do Luke, do Ben e do Gnu. Daqui a pouco. Então, vamos começar, né, depois da leitura de recados e comentários. Luke. A primeira música foi Simple and Clean, do Kingdom Hearts, a abertura do jogo e encerramento também, né? Foi composta pelo Tada Hikaru, tanto a versão americana quanto a japonesa. E é uma música perfeita, cara, eu adoro essa música. Então, pessoal, eu vou deixar vocês ouvirem um pouco da música. Tá aí. Shizukani. Saga Zoku. vendo aqui, o Kingdom Hearts ele foi lançado no Japão em 2002, no 28 de março. Olha que data bonita, lembra Last Heroes. E nos Estados Unidos ele lançou 6 meses depois. O jogo tem pra qual plataforma, Luke? Agora tem os novos jogos que estão saindo também. Vai ter um remake do Coded, que era de celular, que tinha saído em 2008. E o do 3DS não tem muita notícia ainda. O que se sabe é que vai ser um jogo totalmente novo. A minha música, o tema de abertura, Super Mario Galaxy. O jogo perfeito! O jogo é 10. O Galaxy é massa, eu vi pelo menos o primeiro já. Eu acho que eu joguei o primeiro também. Gostei pra caralho, o Galaxy foi divertido pra caralho. Dois eu ainda não vi. E ela foi composta por Mahito Yokota. Completando já a minha música, tanto a música do 1, quando você ligar o 2, você vai ver a música é igualzinho. Toca a música aí. Agora, É, lembrando que a Mahito Yokota, ela fez música pra outros jogos, né? Ela fez, além do Super Mario Galaxy 1 e 2, Legend of Zelda Twilight Princess, fez pro Donkey Kong Jungle Beach, Dynasty Warrior 4, Kensen 1 e 2 e Wii Music, olha só. Agora, continuando a sequência de temas de abertura de games, eu vou pegar um tema do tempo dos 16 bits. A música tema é do game Toy Jam and Ear. É, o jogo é um game pra Mega Drive, que você é dois alienígenas que caíram na Terra e você tem que resgatar as peças do nave que foram despedaçadas pelo planeta. E o soundtrack desse game é tudo inspirado em hip hop e funk. Durante o jogo inteiro você se diverte demais com os sons desses jogos. O compositor foi John Bakker e ele foi inspirado por Herbie Hancock e The Headhunters. The Headhunters é uma banda de jazz e funk, e Herbie Hancock é um compositor e pianista americano. Então vamos escutar a abertura de... O tema do jogo quase inteiro que fica tocando essa música, de Toy Jam and Ear. Vai! Segunda música do jogo Tales of Hades, a música se chama Karma, da banda Band of Chicken. É um jogo de RPG, muito parecido com anime. A música é bem abertura de anime também. A trilha sonora do jogo, assim, também, na parte das lutas, tudo, é uma coisa que cativa quando você tá jogando. Então toca aí. ずっと追いかけてもう一つ落ちた一つ分の火だめりひとつだけ残ってる心臓が始まった時いやでも人は場所を通る奪われないように守り続けてる汚さずに保ってきた手でも汚れてみえた地獄を疑われに地獄に疑われて 僕らは出会いだろう同じ鼓動の音を目印にしてここにいるよいつだって飛んでるから刻み埋めた理由が重なって揺れる時生まれた意味を知る存在が続く限り仕方ないから場所を通る一つ分の陽だまりに 2つは落ちた途端生えない。The last time I hit 突き落とされた落ちた時何か弾き出した奪い取った場所で光を浴びた数えた足跡など気づけば数字でしかない知らなきゃいけないことはどうやら一と0の間初めて僕らは出会うだろう同じ悲鳴を 印にして忘れないでいつだって飛んでるから重ねた理由を二人で埋める時約束が交わされる鏡なんだ僕ら互いにそれぞれの た時間触れるよ一人分のひだまりに僕らは今忘れないでいつだって呼んでるから同じガラス玉の内側の方からそうさ必ず僕らは出会うだろう沈めた理由に終止符を立てる時約束は果たされる僕らは一つになろう Minha segunda música é a tema de abertura do Super Smash Bros. Pra mim, o melhor jogo de luta do Nintendo. Também sendo uma das melhores músicas que eu vi até hoje, que é uma música composta pelo Nobuo Hiromatsu. Se eu não tô enganado, é nome de um cara de vilão de Onimusha 3, que é da puta que eu já venci mais de 500 vezes. E também foi o mesmo cara que compositou Final Fantasy. Então você já pode ver que o cara é foda. E toca aí essa música, que é muito foda. Então, a minha próxima música agora é uma música muito massa, do mesmo compositor dessa última música que tocou, Nobuo. Vocês vão adorar. Ele é de um RPG chamado Final Fantasy. E vocês provavelmente ouvem ela muitas vezes. Ela é a... Não, Gnu, manda certo agora. Tá, a minha próxima música é do game de corrida Need for Speed. Mais precisamente, o Need for Speed Underground. Ele já não precisa se apresentar, né? Game de corrida, com vários carros, vários trajetos e várias músicas maravilhosas, muito divertidas e muito boas. Ela é... A trilogia do Need é feita pra você escutar enquanto você está dirigindo. É, mas pode ser perigoso, pois você pode se empolgar e querer correr também. E a música que eu escolhi agora é a música Get Low. Ela é tocada por Lil Jon e The East Side Boys. Então, vamos nessa, toca aí. She naked, ATL started on disrespect. I'll put a pop your thing like this, cause yin yang twin in this P.I. Lil Jon and the East Side Boys with me, and we all like to see Tiggo business. So bring yourself over here, girl, and let me see you get low. If you want this dude, now take it to the floor. But if you wanna act, what? You can keep yourself where you at. 369, damn, damn, damn. Just like I took it one more time. Get low, get low, get low, get low, get low. Through the window, to the window. É, vai lembrar que no primeiro cast do Game Track tocou uma música do Need for Speed 1 também. Foi a Broken Promises, né? Que foi do Element 8. Cara, a setlist deles é muito foda, cara. Eu gosto muito. Tanto a parte de rock, não tanto essa Black Music que nem o Gnu colocou aí. Tem que ter um cast específico só de Need for Speed, pegar todos. Então, obrigado pela presença de vocês, meus convidados ilustres. Então, tchau pessoal. Foi o meu primeiro cast. Foi horrível. Perdeu a virgindade. Isso mesmo. Então, tchau. Bem. Então, falou pessoal. Então, adeus a todo mundo. E vou pro Ember. Alex no boy. Gnu. Valeu, Zaza, pelo convite. Estamos sempre aí, quando quiser, é só chamar de novo que eu tô aqui para participar do cast e escolher novas músicas e participar de outros cast que vocês quiserem. Então, aproveitando, tá. Muito obrigado a todos. Então, se você gostou da lista ou se você não gostou, deixa um recadinho pro pessoal aí. E se quiser xingar eu também, pode ficar à vontade. Se você entendeu as palavras zipadas da boca do Pen, fica à vontade de reclamar. E então, com o meu bafo de cebola também. Até mais, pessoal. Tchau. Agora a minha música é pra não... Agora pra não... Nossa, eu adoro falar por causa disso. É tão bom. Pra continuar agora a ver... Vai falar. Eu sei. Espera um pouquinho. É engraçado. É, por isso que é bom gravar, porque você se diverte. Gravando. 3, 2, 1, 0. Vai.